nas mãos de Deus foram instrumentos, cumpriram a missão, foram leais a todo tempo, por terra o mar nada os impediu, não foi medo das feras, das arenas ou fogueiras, nada os deteve, foram fiéis filhos de Deus. A missão os motivou, o amor impulsionou, a esperança se espalhou, a luz da verdade se apagou. Por todo mundo eu vou, essa é a ordem do Senhor, prego o evangelho ao mundo, o seu amor nos motiva a agir. Por todo mundo eu vou, pois eu sou desbravador, levo esperança ao mundo, o seu amor nos motiva a agir. Todo mundo.